Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Noites do Domingo, aqui no canal da Antena Web. Edição precisamente para este domingo, dia 17 de agosto de 2014. E já iniciamos com fugiu-me aqui o nome, Ernesto Sedovim. Ele traz-nos o tema, ou trouxe-nos o tema, como a portuguesa não há. Ora, nem mais nem menos, como a portuguesa não há. Por isso a edição de hoje vai ser dedicada inteiramente à música portuguesa. O nosso Noites de Domingo não tem entrevista, mas tem grandes músicas que eu espero que goste. Vai ser uma edição mais musical, mas ainda assim espero que seja do seu interagrado. São 2 horas que, tenho a certeza, vai valer a pena ouvir. Vamos então ter 4 músicas nesta primeira sequência. Tina T traz-nos Hey Baby. Logo depois, Luís Filipe Reis traz-nos 3 meses de verão. É verdade, são 3 meses de verão. Julho, agosto e setembro. Vá, parte de junho também. Mas assim, tal como setembro, então não é mais todo, mas é a maior parte. Pronto, julho, agosto e setembro, não é? Então vamos ficar também com outras 2 músicas, do Rui Bandeira, o tema Mais Eu Te Dou, e Manuel com o tema Eu Hei de Vestir-te de Noiva. São as próximas 4, depois do Ernesto Sedovim, nesta edição do nosso Noites de Domingo. Vamos à música. Sabes que é sempre alguém que pode ocupar o lugar. Não sintas pena nem culpado de tudo terminar. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma. Como voltar atrás? Não tenho nada a perder. Contigo não quero mais nada. Parei de sofrer. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão.

termos mais. Mais, mas eu te dou mais, te quero dar. Como fogo a lenha quer queimar. Mas é o desejo que fica por saciar. Como o rio anseia o mar. Sou mais feliz se feliz és mais. De vestir-te de noiva, música do cantor Emmanuel. Vamos seguindo com mais 4 temas nesta noite fantástica, com as Taiti, agora um tema mais calmo e até mais sério, não é? A música chama-se À Espera de um Anjo. Logo depois a Mónica Sintra traz-nos Mais um Anjo no Céu. Mudamos depois um pouco de estilo para os Biancart com a música Miúda do Japão. E a Sara Tavares com o tema Bom Feeling. 4 músicas que espero que goste. Vamos ouvi-las nesta edição do nosso Noites de Domingo. Eu volto já. Música. De nós. agora o universo tem outro brilhar em ti, na tua voz celeste de amor. Mas a terra ficou para sempre mais só. Companhia do Canal 1. A miúda do Japão, eu estou agarrado a ti. Não sei se és saudável, ainda não percebi. Tem jeito alternativo? Ei, diz-me como é que te chama. Japão, usas verde fluorescente. Vi-te ao pé da estação. Tens um ar de delinquente. O ritmo não é normal. Gostei de dançar contigo. Até Cascais. A miúda do Japão, não sei mais o que fazer. É que se tu não és saudável, fita cola pode se romper. Não é normal. Gostei de dançar contigo, Lisboa. Até Cascais. Música da Sara Tavares. Gostou? Há mais quatro que vamos avisar de seguida nesta edição do nosso programa, do nosso espetacular Noite de Domingo. Os Eiras do Mar trazem-nos Só Gosto de Ti. E por falarem só, lembrem-me de uma música dos Resistência chamada Só no Mar. Vamos ouvir esta música que eu acho que é espetacular. Já agora também ficamos com a Rita Gordo e o Segredo das Coisas e o Realistic com Orlando Santos, Tarde Demais. Uma grande música esta que vai fechar mais uma sequência de quatro temas no nosso Noites de Domingo. Vamos à música, ouvintes. Subir e subir e subir e subir e sentir e sentir e sentir. Eu não posso. posso parar, eu não posso ficar, eu não posso parar, eu não posso ficar. Eu não posso parar, eu não posso ficar por ti a rezar. Tu vais ter de encontrar, como eu espero encontrar, por mim a sangrar. É com sabor e calor, eu já sinto fervor, com fervor e amor, eu já sinto o Senhor. Sem calor, sem furor, eu só sinto terror. A rezar e a cantar, eu cá vou encontrar a flor. Flor do mar, uma alma só, só no mar, a sentir-se assim. Flor do mar, é muito melhor só amar. Eu não posso parar, não posso pedir por ti a chamar. Tu vais ter de encontrar, vais ter que voltar por ti a pular. Com sabor e calor, eu já sinto fervor. Com fervor e amor, eu já sinto o Senhor. Sem calor, sem furor, eu só sinto o terror. A rezar e a cantar, eu cá vou encontrar a flor. Flor do mar, de uma alma só, só no mar, a sentir-se assim. Flor do mar, é muito melhor só amar perto do Senhor. Só no mar, só perto de mim. Flor do mar, numa alma só, só no mar, perto da multidão, só no mar a cantar. Castigo. E no silêncio da noite há vozes ao meu redor que me gritam o teu nome toda a noite, meu amor. À noite, quando me deito, se deita comigo. Grande, grande é o segredo, mas é maior o castigo. E no silêncio da noite há vozes em meu redor que me gritam o teu nome toda a noite, meu amor. É no segredo das coisas tudo me acontece, e na espera de ter, todo o meu corpo arrefece. E quando a noite se alonga além do tempo devido, e o silêncio se prolonga como se fora de vidro, tenho medo, muito medo, deixa de uma hora, quem sabe onde eu falava, mas agora é muito tarde. Tu só vais gastar conversa, o meu coração está de volta e não volta, nem regressa. Para mim é tarde, mas eu não queria estar assim, mas enfim, valesses mais, mais atenta, mais alerta, mais cuidada, mais desperta, mais aberta a conversar, agora queres conversa. E é bom que saibas isso, que isto é tudo culpa tua e é preciso muito mais do que essas lágrimas, um discurso bonito. Para o que é que te fez pensar que eu ia para Paris? Eu tenho a noite agendada, tu tens um minuto. Eu nem queria olhar para a tua cara, mas palavras são palavras, eu sei, não valem nada. Por isso fala à vontade e nem fiques preocupado. Tu bem fazer só queres falar agora. Tiveste tudo, todo o tempo do mundo. Tiveste muito mais que me deste no fundo. Eu sempre tive para ti quando tu não estavas para mim. Eu sempre tive presente, tu sempre tiveste ausente. Eu sempre me pus atrás para te poder pôr à frente. Eternamente parvo e doente. Sabes que o tempo tudo cura, estou curado. Eu não estou interessado nessa aventura. Eu posso ouvir o que tu dizes, ouvir o que tu queres. No fundo só importa o que nunca disseste. Para se resolver com choro, com palavras, com couro, com davas, por favor. Nem quero ouvir mais nada para mim. Tanto me faz e domino que acabou há 2 minutos atrás. Referenciei no princípio do programa que não há entrevista, mas às vezes acontece. O Noites do Domingo é um programa que pretende trazer entrevistas, recordar até alguns momentos da nossa antena web, porque não? E tem então esta função também de ter esse registro memorial, digamos assim, mas hoje não tem. Hoje é mesmo apenas musical o nosso Noites do Domingo. Pretendemos que dentro de algum tempo, algumas edições, isso possa mudar. Vamos ficar agora com música mais alegre para terminar esta primeira parte. Os Bandarra trazem-nos Vamos à Praia. Esta hora não creio que seja uma boa hora, mas enfim, como tem lá os reclamos da meu, também há agora um protetor lunar, portanto. Virgem Suta com Esporte Tristeza, Tuna de Contabilidade do Porto, Escape. Temos o Vinho Verde, um original de Paulo Alexandre. E por fim, os Sitiados com Vida de Marinheiro. A segunda parte abre com o Rádio Ska dos Despiciga. Vamos à música? Vamos à música. Ai que desgraça, ser um hino de vida alegre. Andam todos a chorar. Diz que a vida é bem malina e não há por que esperar. Mas eu cá sinto-me bem. Que chatice do caraças, anda aqui sempre a sorrir. E os outros deprimidos a tomarem comprimidos para ver se a coisa passa à espera do que há de vir. Mas é assim que eu canto o fado. Vamos à praia, vamos à praia. Vamos à praia, vamos à praia. Mas desgraça, ser um tipo cheio de sorte. Ver os outros abafados a ficarem mal parados. Numas lentas agonias, eu sempre a saltitar. Que

brindar com verde vinho para que possas cantar canções de vinho que te fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Ao longo então daquele dia triste, o velho Luís, em que deixar de morrer te existe para fazer feliz. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa para mim bem de ver. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. Atrás do mar, vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções de vinho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar, ao mar, ao mar, ao mar. Pensei que a tua voz.

peixe se move até cair no mar. Com a antena despe e siga no ar. No topo da sequência aumentamos a potência com mais uma da nossa preferência. Raga, reggae, rock, steady, onda, reggae, tem ska. Com o som do Lola, com a bola enrola já. Rocka, rocka, rocka, rock, steady. Rocka, rocka, rocka, rock, steady. É o som nacional, despe e siga onda ska. Ska, ska, ska. É o som nacional, despe e siga onda ska. Batida forte a subir até às 10. Vieram primos do norte 100% em português. Ornatos a abrir, táxi a seguir. E os trabalhadores fecharam o comércio. Também quiseram ver. Rádio Ska, música dos Despe e Siga, a abrir esta segunda parte do nosso Noites de Domingo. É certo que é uma segunda parte mais pequena, mas assim espero que aprecie da mesma forma que a primeira. André Sardé traz-nos bem dispostamente Azul Infinito. Logo depois, a Dulce Pontes canta-nos os seus Índios da Meia Praia, os seus ponto e vírgula, porque esta música é um original do Zeca Afonso. Ela Não Vai Deixar, dos Bala, e Tudo Para Mim, dos Ayamonte, são os temas que fecham esta primeira sequência da segunda parte. Daqui a pouco, as despedidas desta edição da Nossa Noite de Domingo, que espero sinceramente estar a ser do seu inteiro grado. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, aqui no Canal 1, sempre que possível com entrevistas, e hoje especialmente com música portuguesa. 100% das nossas músicas hoje são cantadas em português. Vamos à música. O azul do céu, linha do horizonte.

aos berros e da banda vai na estrada. Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Ela não vai deixar. Ayamonte com Tudo Para Mim. Para trás, os Bala com Ela Não Vai Deixar, Dulce Pontes com Índios da Meia Praia e André Sardé com Azul Infinito de 1996. Chegamos ao fim com mais 4 temas. Gosto muito deste. Ana Barros canta-nos Não Somos Iguais e logo depois Micaela canta-nos Desculpa. Ela não tem culpa por não sermos iguais. Eu, a Ana Barros, a Micaela, a Silva e todos nós. Animamos depois com o Fadinho da Comida e esta hora também dá alguma fome, para ser sincero. Fadinho da Comida na voz da Tanisha e vamos ter aqui visitas, uma cover de um tema de Eleni Kuhr, música que chama-se Visita, a senhora está correto. E a música de Suzy Paula é de 1981 e chama-se, como já disse, Visitas. Vamos ouvir uma música bem animada para recordar os nossos heróis da infância. Aos ouvintes, votos de uma boa noite e daqui a pouco não percam mais uma edição da Caipira Internacional com a produção do Sean Klein. E eu, Carlos Bonaparte, volto daqui a pouco para a Hora Zero e, quanto antes de domingo, no próximo dia 24. Fico bem ouvinte, boa noite para si e até ao próximo fim de semana. Até lá! Somos iguais. Eu sei que te preciso quero mais. E sinta onde estás, eu também estou. Que ligo a toda hora mais e mais. E não assumo que tudo acabou. Eu sei que não te deixo ser feliz. Partiste para outros braços, estás em paz. Mas eu já quis esquecer-te tanta vez. Só que o meu coração não é capaz. E uma vez mais te peço desculpa se estrago a tua vida. Desculpa, mas ando tão perdida assim. Já não sei viver sem ti. Desculpa, estar sempre em teu caminho. Desculpa, não te deixar sozinho. E à noite à tua porta vou dormir. Que sigo qualquer passo que tu dês. Sou mais do que uma sombra para ti. Eu sei que não te deixo ser feliz. Partires para outros braços, estar bem em paz. Mas eu já quis esquecer-te tanta vez. Só que o meu coração não é capaz. E uma vez mais te peço desculpa se estrago a tua vida. Desculpa, mas ando tão perdida assim. E já não sei viver sem ti. Desculpa. Ai que bem que me sabia como dantes fazia. Que me dera ainda aquele pão caseiro, o bom cheiro que ele tinha. Quando a gente então passava pelo radeiro, de manhãzinha. Ai que gosto que a comida tinha outrora. Ai que gosto que nos dava então comê-la. Porque agora em vez de gosto tem um preço. Por subir agora a hora já nem dá vontade de vê-la. Ai, que gosto que a comida tinha outrora. Ai, que gosto que nos dava então comê-la. Porque agora em vez do gosto tem um preço. Por saber dar a hora já nem dá vontade de vê-la.